tita, salsa mais pra cá. Mucha tita rica, ripa na salsita, salsa, salsita. Salsa mais pra cá, muchachita rica, ripa na salsita, salsa, salsita.